Então, novamente, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria interromper um pouquinho a análise do Kant e fazer explicar aqui umas notas que eu parcialmente andei publicando no Facebook e que são motivadas em parte como uma reação a essa análise do Kant, a reação pessoal a essa análise do Kant, em parte são motivadas por um artigo que saiu aqui na revista Nabucco, do professor Júlio Cabreira. Sob o título Europeu não significa universal, brasileiro não significa nacional. Nesse texto, ele volta a uma questão que nos anos 50 já era bastante discutida, que é a possibilidade de uma filosofia nacional, de uma filosofia que nasça desde uma reação intelectual ao ambiente histórico, social, local, e não desde questões supostamente universais colocadas pela filosofia europeia. Eu acompanhei muito dessa discussão, acho que todo mundo que escreve sobre filosofia no Brasil discutiu isso, especialmente o pessoal do Instituto Brasileiro de Filosofia, do Miguel Reale, Luiz Washington Vita, Vicente Ferreira da Silva, William Flusser, todo mundo se interessou por esta questão. O professor Ricardo Vélez Rodrigues escreveu coisas muito importantes a respeito, e essa discussão então está prosseguindo aqui na revista Nabucco. O professor Cabreira é um argentino que mora em Brasília. Eu não sei se ele conhece toda a retaguarda que essa discussão teve no Brasil, mas me parece uma questão que deva ser abordada. Mas o principal para mim, todo este debate, que já vem de muitas décadas e que pode se considerar inconclusivo, é que a colocação da questão é o seguinte: você deve filosofar desde uma tradição universal, da qual a filosofia europeia seria supostamente a portadora, ou é possível a expressão filosofar desde, quer dizer, desde uma situação, desde um lugar, desde uma circunstância. Em parte isso é colocado, essa discussão é inspirada no Ortega y Gasset, pela sua famosa frase, a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. Quer dizer, você nasce numa circunstância determinada e não adianta nada você tentar pensar urbi et orbi universalmente se você não absorve a circunstância concreta na qual você está. É uma tese que eu concordo inteiramente e que é a inspiradora de toda essa discussão. Porém, em todo este, ao longo desse debate, você vê que quando eles falam de uma situação local desde a qual você está filosofando, ele se refere a uma situação político, social e cultural já estabelecida, já montada. Como se o filósofo nascesse dentro da cultura brasileira, ou nascesse dentro de uma unidade política chamada Brasil, como se você nascesse dentro de uma situação política. Você está no bercinho e já te é dada uma situação histórico-social, um continente que tem 5 séculos de existência, etc, etc. Quando, na verdade, as coisas não são assim, né? É claro que é absolutamente necessário o filósofo retornar, desde as questões prontas que ele pode receber na faculdade, nos livros, etc., para a situação real desde a qual ele está filosofando. Mas o que é uma situação real? Vamos dizer, uma situação política é uma situação real? Né? A situação histórico-social é uma situação real? Não. Você tem que recuar até as experiências básicas que formaram a sua consciência. É isso. Quer dizer, até anteriores à sua tomada de posse da sua individualidade. Então, estas que, quando você recua até esse ponto, você está mergulhando ao mesmo tempo na individualidade e na universalidade, porque essas condições básicas que se apresentam ao ser humano desde o seu nascimento, elas são idênticas para todos os seres humanos. Agora, quando você começa a absorver os dados da sua cultura, etc., você já está se diferenciando de outros indivíduos, dos membros de outras culturas. Então, existem dois tipos, duas acepções nas quais você pode falar da individualização, da individualização do seu ponto de vista filosófico. Uma é esta em que se usa, esse sentido em que se usa o termo, ao longo de toda essa discussão, e que o Cabrera insiste nisso também. Nós estamos aqui num continente assim, assado, tem esta situação política, e temos que filosofar desde isso, porque isto é a nossa circunstância real. Só que isso não é a nossa circunstância real. Isto é uma versão já muito elaborada da nossa circunstância real. Por assim dizer, ninguém nasce dentro de uma cultura. A cultura vai ser absorvida ao longo do tempo. Não é isso? Então, a absorção da cultura local diferencia você de outros indivíduos que nasceram em outras culturas. Porém, as condições básicas nas quais você nasce são as do mesmo planeta onde todos estão e expressa, então, uma estrutura de situação que é universal. Então, quanto mais você individualiza, bom, deixa eu recuar para a minha experiência, a mais direta, a mais básica possível, na medida que você está individualizando, você está universalizando ao mesmo tempo, porque essas condições são as mesmas. E, a meu ver, o que tem faltado para a filosofia brasileira, até para a latino-americana em geral, é isto. Eles se focam muito na situação político-social e querem raciocinar a partir dela. Digo, bom, podemos raciocinar a partir dela também, mas antes nós temos que fazer uma outra coisa. Nós temos que nos perguntar como que eu entrei dentro dessa circunstância político-cultural específica. É isso. Quer dizer, quais são as experiências básicas que formaram a minha individualidade, formaram a minha consciência e que de algum modo me prepararam para ser mais tarde um brasileiro ou ser um argentino ou qualquer coisa. Ninguém quando nasce tem uma identidade nacional. Você tem no máximo identidade física, né? Isso, a identidade nacional será adquirida depois, tem uma pergunta aqui. Mas pergunta alto para ouvir aqui. Você está se referindo a algo que você mencionou num dos cursos de Colonial Heights, sobre as experiências básicas de poder que um ser humano tem, as experiências básicas, por exemplo... Não, quando eu falei da origem do poder... Da origem do poder. A explicação que eu dei sobre a origem do poder se refere a uma dessas experiências básicas. Né? A situação de total dependência que um bebê está em relação à sua mãe, ele está no colo da mãe, né? E a mãe representa não somente a proteção, mas a mãe é a origem física dele, ela é a fonte do alimento, ela é a proteção, ela é tudo, então ela é o universo para ele. Então, não há quem não tenha tido esta experiência. Não é isso? Vamos dizer, se ninguém catou o garoto no colo, não deu de mamar para ele, ele morreu, então não há o que falar a respeito dele. E ele não se lembra de coisa nenhuma. Mas todo, esta é uma experiência que, ao mesmo tempo, é a base da sua individualidade, ela começa ali, e ela, ao mesmo tempo, é universal, porque todos os seres humanos passam por ela. Então, é este recuo que você faz, desde as ideias prontas, desde a cultura, etc., etc., para as experiências básicas, ele te situa já num plano de universalidade, ao mesmo tempo onde está te arraigando na coisa mais local e concreta que você pode imaginar, que é a sua presença física num determinado lugar. E é isto que está faltando, quer dizer, toda essa coisa, eu vou filosofar desde uma tradição universal europeia, que pretensamente universal, que se apresenta para mim, né, se arrogando o estatuto de filosofia universal, né, ou devo raciocinar a partir do Brasil, da Argentina, da nossa cultura, etc., etc., nenhuma coisa, nem outra, meu filho. É claro que não é isto. Veja, a partir do que raciocinava, você tem que pensar, sempre fazer essa pergunta, a partir do que raciocinava Sócrates? Desde as experiências básicas da sua condição humana, sobre as quais ele conversava com os outros que estavam ali em volta. Ele não estava falando nem de universalidades abstratas e nem da cultura ateniense. Ele estava voltando ao que é realmente básico. Então, esta ideia de vamos raciocinar desde a circunstância concreta, vocês estão raciocinando desde uma segunda abstração. Tem uma abstração aí que se chama de filosofia europeia, outra que se chama de filosofia universal e outra que você chama de filosofia local, chama de situação política nacional ou local ou continental. Nada disto é básico. E se a filosofia europeia ela pode ter alguma pretensão de ser universal, é porque os seus pais fundadores, Sócrates, Platão e Aristóteles, raciocinaram desde situações humanas básicas e universais, e não a partir da cultura grega, desta ou daquela cultura, da cultura alemã. Tá entendendo? Então, o que você recebe com o nome de filosofia universal é uma tradição europeia já muito elaborada e que, digo mais, pode ter ido parar bem longe dessas experiências originárias. Tanto foi para longe que, quando chega no século XX, muitos filósofos sentem a obrigação de trazê-la de volta para as experiências básicas. Quando Edmund Husserl lança o seu famoso apelo, vamos voltar às coisas mesmas, né? Nós estamos falando muito de ideias, de conceitos, vamos voltar para as coisas. É um apelo desse tipo. Quando Ortega y Gasset diz que eu sou eu em minha circunstância, então reabsorver a circunstância concreta e diz, este é o meu destino concreto, ele está fazendo a mesma coisa. Toda a escola existencialista ela faz um apelo a esse retorno às experiências básicas. Se essa escola se teve sucesso ou não nesta operação de retorno, essa é uma outra questão que podemos discutir depois. Mas que esse apelo traduz a verdadeira vocação da filosofia, para mim isso é uma coisa básica. Todos esses camaradas, Ortega y Gasset, Edmund Husserl, os existencialistas inteiros, eles estavam muito certos nisto. Então, se você raciocina apenas a partir de uma tradição pronta que você recebe na escola, recebe pelos livros, etc., esse é claro que é uma filosofia de segunda mão. É isso que pode chamar filosofia livresca, você está comentando coisas que outras pessoas disseram. Não que o que elas disseram não tenha importância, é claro, mas aonde entra isso que elas disseram? Por onde você as recebe? Tá entendendo? Qual é a realidade concreta deste indivíduo que está absorvendo esta tradição? Então, se você, como estudante de filosofia, você absorve tudo isso desde a identidade de estudante de filosofia da universidade tal ou qual, você já está recebendo de uma mensagem de segunda mão que você está recebendo de terceira mão. Porque ninguém nasceu estudante de filosofia da USP ou da PUC, tá entendendo? Então, você tem que recuar às condições básicas que formaram a sua condição humana. Então, dessas experiências básicas, a mim parece que quem descreveu melhor isto é o Louis Lavelle, quando ele diz que a experiência básica é a presença do ser e a minha presença no ser, né? Independentemente de distinções posteriores que você faz entre a realidade física e não física, mental, etc. Tudo isso é uma elaboração. Para que você pudesse fazer essas distinções, é necessário que você estivesse presente. Não é isso? Presente é um negócio que nós chamamos o ser. Por quê? Porque ele é o contrário do nada. Então, esta é uma experiência básica humana. Você nunca esteve no nada, nem por um segundo. O nada é uma ideia que você tem e que você não consegue concretizar nem mesmo imaginariamente. Então, tudo o que nós falamos é dentro de um negócio que chamamos o ser. Não é isso? Você fala, onde está então o gato? O gato está no ser. Onde está Deus? Deus está no ser. Tudo isso é o ser, você está entendendo? Então, a presença do ser é o fenômeno básico. Então, quais foram as minhas primeiras experiências dessa presença do ser e como elas foram me formando? Eu tentei, em dois posts que eu coloquei num blog que eu estava fazendo, que até é um anexo do meu site, mas está lá ainda, algumas experiências infantis básicas, que depois eu vi que o Erich Fugelin fazia a mesma coisa, retornar as experiências infantis que moldaram a sua percepção do mundo e a sua percepção de si mesmo, né? Mas eu acho que as experiências que eu estou narrando ali são mais básicas ainda, do que aquelas que ele analisa no livro Anamnesis, né? Então, por exemplo, essa experiência das direções do espaço, que eu conto ali que eu vivenciei isso de uma maneira muito diferente das outras pessoas, pelo fato de eu ficar deitado muito tempo com febre, e quando levantava, via que não sabia mais andar. Como é que faz para fazer isso, né? Então, como é que eu transmito uma ordem para minha perna? Então, eu vi, por exemplo, que, bom, é claro, como todo mundo, eu tinha dois braços, mas eles não eram meus no sentido em que o meu pensamento era. Foi assim, havia uma intimidade maior entre o que eu queria fazer, entre eu e o que eu queria fazer, do que entre eu e os membros físicos que eu ia usar para fazer. Então, o membro já era um instrumento. Ele não era eu propriamente dito, era meu, mas não me obedece necessariamente, né? Então, esta eu acho uma experiência muito básica. O controle que você tem sobre o seu próprio corpo mostra que o corpo é, até certo ponto, um elemento estranho que está em você. Ele não coincide com você, né? Ele está em você, mas não é você, tá certo? Ao passo que, por exemplo, a espontaneidade da imaginação era uma coisa muito mais próxima de mim, imaginava o que eu queria, mas também não era tanto assim. Às vezes quer pensar numa coisa e a mente vai para outro lugar. Então você vê que, oh, peraí, isso que eu chamo de mente, de pensamento, também não é eu. Se fosse eu, faria o que eu quero na hora que eu quero. Às vezes ela faz, quer dizer, minha mente me obedece mais do que minhas pernas, mas também não obedece tanto. Eu tenho controle sobre ela, mas não total. Então, ao passo que, vamos dizer, a minha vontade, o que eu quero, isto sou eu mesmo. Não é isso? Então, muitos anos mais tarde, né, eu já tinha 30 e tantos anos, eu fui nas aulas do Swami Dayananda Sarasvati aprender a análise vedantina dessas coisas, né, que é o que sou eu. Eu não sou o meu corpo, eu não sou minhas sensações, eu não sou minhas emoções, eu não sou meus pensamentos, então que raio de coisa que eu sou? Mas isto para mim era uma experiência que eu tinha já na infância. E que recordar essas experiências, então, é retornar à condição humana básica. Claro que este problema, vamos dizer, da relação entre a minha vontade, os meus pensamentos, as minhas sensações e o meu corpo, é um problema que não chama a atenção de todas as pessoas na mesma medida. Uns prestam mais atenção nisso, outros prestam menos, mas que todos passaram por isso, todos passaram necessariamente, e em princípio todos têm a capacidade de recordar essas experiências e analisá-las em busca do quê? Da realidade básica. Existe alguma realidade que eu não posso negar, que é firme, que é totalmente confiável, ainda que eu não consiga provar isso para ninguém? Porque também aí você tem um segundo elemento de confusão, que é o indivíduo confundir a busca da realidade básica, da certeza firme e inabalável, e a busca da prova inabalável. Confunde as duas coisas. Eu posso chegar a uma certeza que eu sei que é inabalável, mas que eu não posso provar para ninguém. Né? E eu posso criar uma prova pretensamente inabalável, né, que também não convence ninguém. Então, por exemplo, tenho comentado esses dias a ideia da importância excessiva que muitas escolas filosóficas dão uma coisa chamada argumento ou prova. Isso começa, vamos dizer, na verdade, quem criou essa tendência, sem querer, foi o Leibniz. Toda a ideia do Leibniz é que pensar é tentar provar alguma coisa. Eu digo, não, antes de você tentar provar, você precisa saber. E aquilo que você sabe não vem com a prova junto. Quer dizer, a prova é uma segunda camada de pensamento que você desenvolve em cima de algo que você descobriu. Então, a prova é aquilo que tornará aquele seu conhecimento socialmente compartilhável. Vai dar uma validade social àquilo que você disse. Mas eu comparo isso aí à seguinte coisa. Eu faço um invento qualquer, invento um equipamento qualquer. Sei lá, inventei este canivete. Né? Então, ótimo, isso é um grande progresso tecnológico, etc, etc. Só que como é que eu faço para produzir esse canivete em quantidade suficiente que possa ser repartida com um grande número de pessoas? Bom, aí eu preciso de um segundo invento. Esse invento já não é o artefato, é o sistema de produção do artefato. E o camarada que tem a capacidade de inventar o artefato nem sempre tem a capacidade de inventar o sistema de produção. Por exemplo, quem inventou o automóvel, inventou o automóvel, mas ninguém podia ter automóvel antes que Henry Ford inventasse o quê? Não o automóvel, mas a linha de produção. Está entendendo? Então, vamos dizer, entre o conhecimento e a prova, a relação que existe é a mesma que existe entre o invento e o seu sistema de produção. O seu sistema de produção não vai acrescentar nada ao objeto, vai apenas aprender a multiplicá-lo. Só que ele em si é um segundo invento. E se você centraliza a sua atividade filosófica na busca da prova, bom, você só está inventando sistema de produção, mas faltam os artefatos para você produzir. Não é isso? Qualquer que seja o caso, a prova é secundária em relação à descoberta. Então, esta é uma decisão que eu tive que tomar logo no começo da vida. Eu quero os conhecimentos para mim, para que eu saiba, ou quero uma coisa que eu possa impor aos outros. Que eu possa provar, tornar respeitável, etc. Um dia você tem que escolher isso aí. E, vamos dizer, como a filosofia aparece na vida do indivíduo, como uma atividade socialmente existente, que corresponde ao exercício de uma profissão, num determinado lugar, etc., etc., a ênfase cai sempre na prova e não na busca do conhecimento. Resultado, tudo o que sai é uma filosofia de segunda mão. Então, aí foi a minha conclusão. Eu falei, eu nunca serei um filósofo na minha vida se eu me apegar a esta coisa de segunda mão. Então, paradoxalmente, para você chegar a ser um filósofo que vai, como diria Russell, às coisas mesmas, em vez de ficar só no falatório, um dia você vai precisar desistir, precisar abdicar da prova, abdicar da validação social do que você sabe e buscar o conhecimento. Então essa questão se colocou para mim. Eu quero saber essas coisas, ainda que eu não consiga ensinar para ninguém, ainda que eu não consiga provar para ninguém. Eu quero ou não quero? Ou eu só quero saber aquilo que eu possa compartilhar, aquilo a que eu possa dar uma validação social. E eu tive que escolher a primeira alternativa, evidentemente. E esse é um dos motivos pelos quais eu levei tanto tempo na vida para escrever algum livro. Eu comecei a publicar livro com 48 anos de idade, é a estreia mais tardia da literatura brasileira, acho eu. Talvez só o Pedro Nava, né, começou mais tarde. E foi por causa disso. Não, até lá eu estou buscando coisa para eu saber. Depois que eu souber alguma coisa, tiver descoberto alguma coisa que me parece firme, bom, daí eu vou ver se eu consigo explicar. E se eu não conseguir? Isso eu prometi para Deus. Eu quero saber, mesmo que eu não consiga explicar. Aí talvez seja preciso uma nota autobiográfica. O começo da minha vida, tanto na infância quanto na juventude, na primeira maturidade, foi tão difícil, que várias vezes eu cheguei à conclusão, ah, não vai dar para fazer nada. Minha vida está aqui ruim, eu vou ficar nessa situação quase que de escravo o resto da vida. Não vai dar para fazer nada. Muito bem, o que é que vamos fazer enquanto isso? Então eu me imaginava como se eu fosse um prisioneiro numa cela. Bom, eu vou ter que ficar aqui o resto da minha vida, eu vou ter que descobrir alguma coisa para fazer aqui dentro. Então, a busca do conhecimento, a busca da consciência era isso, era o que dá para fazer. Não é isso? E isso, claro que depois, esta fase acabou. E hoje eu acho que nenhum brasileiro fala para tantas pessoas quanto eu falo com uma multidão de gente. Né? Quer dizer que este isolamento, essa solidão, eu fui libertado dela 100%. Não é isso? De maneira bastante tardia. Foi depois dos 50, bem depois dos 50. Mas este isolamento que eu fiquei foi muito bom para mim. Porque me pôs na pista do que é verdadeiramente uma filosofia universal. E a filosofia universal é aquela que está arraigada em experiências que são individuais, são suas, que você venceu, estão na sua memória, você não encontrou num livro, você não criou, tá certo? E que ao mesmo tempo são compartilhadas por todos os seres humanos. Esta experiência, por exemplo, das direções do espaço, todo mundo tem. Só que para mim demorou um pouco mais de tempo e eu pude registrar aquilo na memória, ter aquilo claro. Mas pode que outras pessoas passaram mais rapidamente por isso e não lembram como é que aprenderam isso. Não é isso? Então, certos acontecimentos, certos dados da minha vida acabaram me ajudando também por fato de que eu nasci com um defeito visual muito raro, onde eu tenho miopia num olho e hipermetropia no outro. Como é que eu enxergo muito grande, eu te enxergo muito pequeno. Então eu ficava olhando e pensando, o mundo é assim ou é assado? É assim ou é assado? Né? Então isso aí, Fenelon é que dizia, para ser um bom filósofo, você precisa ter uma boa inteligência e vista ruim. Eu cumpri essas condições. Então eu lembro que eu tinha uma coleção de tartarugas, eu sempre fui um colecionador, e minha primeira coleção foi coleção de soldadinhas de fungo, a segunda foi de tartarugas. E, então eu punha minhas tartarugas no tanque, para elas nadarem, né? E eu ficava olhando, e um dia eu fechei o olho direito, fechei o esquerdo, e botei a questão, é assim ou é assim? Eu falei, bom, tem uma coisa que permanece idêntica nos dois casos. Quando a tartaruga nada para a direita, ela nada para a direita de acordo com o olho esquerdo e nada para a direita de acordo com o olho direito. Então essa estrutura do espaço, ela é a mesma, independentemente da diferenciação de percepção subjetiva. Né? Tá certo? E deve-se ver que eu já estava no espaço muito antes de eu começar a observá-lo com os meus olhos. Não é isso? Então é isso aí, você está num espaço definido por seis direções máximas que não são intercambiáveis, que você não pode trocar de jeito nenhum, não é isso? Bom, então todos estamos dentro disso. Então, muito mais tarde, quando eu fui ler no Kant a coisa de que nós recebemos do mundo só impressões subjetivas e a nossa mente é que organiza, e que o espaço é uma forma a priori da sua percepção e não algo que se lhe impõe desde fora, eu comecei a dar risada. Eu falei, esse cara não lembra direito como é que ele pegou a noção de espaço. Hã? Ele não percebeu que ele sempre esteve dentro do espaço e que esse espaço estava formando, moldando a sua consciência de algum modo. Mas, por exemplo, eu tenho a direção da frente e a de trás. Hã? Então eu tenho a noção do movimento no espaço. Se eu não tenho noção do movimento no espaço, eu não tenho noção de continuidade. Se eu não tenho noção de continuidade, eu não posso fazer um silogismo, meu Deus do céu. Uma sequência de pensamentos. Né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. O que eu fiz? Uma linha, um pensamento atrás do outro. Eu disse, mas se eu não tenho uma linha para seguir aqui, como é que eu vou fazer uma linha na minha cabeça, meu Deus do céu? Então, desde pequeno, eu comecei a pensar esta coisa. Claro, eu pensava isso muito antes de ter os conceitos para formular isso, né? Essa ideia de que o universo físico em torno, ele tem uma estrutura, ele tem uma ordem, e essa ordem se impõe a nós e ela nos molda. Porque o nosso corpo, ele se desenvolve com um formato X, com um tamanho tal, etc, etc, de acordo com as condições do ambiente físico, do ambiente cósmico em torno, é uma evidência. Porém, a nossa mente também se forma assim. Aquilo que nós chamamos de nossa mente, tá certo? Ela também, ela tem uma não uma analogia, mas mais do que uma analogia, uma homologia, tá certo? Com a estrutura do espaço-tempo em torno. Então, eu não posso dizer que isso vem de fora ou vem de dentro, porque a diferença entre o dentro e o fora faz parte do próprio espaço. Então, esta relação entre a estrutura do corpo e a estrutura da mente, de boa, é a coisa básica, né? E no entanto nós temos aí 3 ou 4 séculos de filosofia que procura explicar tudo com base no sujeito, e esta tradição prossegue hoje quando os caras querem descobrir tudo examinando o cérebro. Eu digo, mas espera aí, o cérebro é só mais um objeto que está dentro do espaço, é? Ele não pode ser a explicação do próprio espaço, não tem como ser, né? Só se você tivesse um macrocérebro que está fora do espaço e que daí cria o espaço. Né? Então, bom, essa estrutura, por sua vez, que é a estrutura do mundo físico e a do mundo interno também, ela não é física. Nenhuma estrutura é física. A estrutura é uma ordem, é um elemento, por assim dizer, matemático. Né? Então, eu posso me entender a mim mesmo porque a minha percepção das coisas tem uma estrutura que é homóloga do espaço-tempo em torno, E, ao mesmo tempo, tanto o espaço-tempo quanto eu, tá certo? Estamos determinados por uma estrutura que não é nem física nem mental. Para ser mental, precisa ser um produto da minha mente. Para ser física, precisa estar totalmente fora de mim. E a ideia mesmo de uma estrutura física é autocontraditória. A estrutura não é física, não é isso? A estrutura é uma forma. Então, estamos todos dentro do mundo da forma, meu Deus do céu. Né? Quer dizer, isto eu percebi, eu era muito pequeno. Né? Imagina depois quando eu fui ler Platão e falava do mundo das formas. Eu li e falei, mas é claro que é assim. Né? Por quê? Pela circunstância de ter tido muito tempo para meditar sobre essas experiências básicas, enquanto ainda estava vivendo essas experiências básicas, eu pude me lembrar delas mais facilmente mais tarde e ver que este dilema de você filosofar desde uma filosofia universal, supostamente universal, legada da Europa, ou filosofar desde uma situação histórico-social concreta que é imediata, isso não existe. Por quê? Porque quando você recua efetivamente para o mundo do fato concreto, ele não é nem universal no sentido europeu, né? Não depende da cultura europeia e também não depende da sua cultura local. Ele depende da sua condição existencial de ser humano vivo no planeta. Ué. Hã? Por assim dizer, é uma experiência do mundo físico, mas que nos remete para infinitamente além do mundo físico, nos remete para o mundo das formas, do mundo da ordem que está por trás de tudo. A ordem entendida como estrutura, como forma, como regularidade, etc, etc, etc. Então, a essa estrutura básica se anexam depois os dados da cultura. Por exemplo, você consegue aprender a falar por causa disto. Vocês viram o meu hangout com o Carlos Nadalim, onde ele diz que as pessoas não conseguem aprender a ler. Por quê? Porque chega um professor e quer que o indivíduo identifique os sons a partir das letras. Eu digo, não dá, ele tem que aprender os fonemas todos primeiro, fala, claro. É? Então, você tem essa experiência física de você gravar os sons, e a hora que você tem aquela organização do mundo sonoro, aí sim você consegue traduzi-lo em letras. Né? Quer dizer, mas a letra é um elemento que se acrescenta a isso depois. Daí o famoso método Klingler, em que ele ensina você a falar uma língua estrangeira, mas como um analfabeto. Você sabe o som e sabe falar, ou reproduzir o som. Não é isso? Mas não sabe escrever. A escrever você aprende mais tarde. Agora, qualquer cursinho de língua, você já entra com o lápis na mão, ou com o computador. Então, aí tu não vai aprender nada mesmo. Né? Então, quer dizer, a absorção da cultura, que é aquilo que estes filósofos que participam dessa discussão chamam de circunstância imediata, que não é imediata, ele é um processo muito complexo e começa depois e que se baseia nesta estrutura da percepção, estrutura da nossa presença, a qual, por sua vez, é universal. Então, eu falo, bom, seja absorvendo os dados da cultura europeia, seja raciocinando a partir da circunstância social, eu estou lidando com produtos de segunda mão. O produto de primeira mão são as experiências básicas. E as experiências básicas são o elemento do qual a filosofia partiu. Então, se a tradição da filosofia europeia tem algum direito ao título de filosofia universal, não é por causa daquilo que Descartes, ou Leibniz, ou Hegel acrescentou depois, mas por causa dessas experiências básicas que estão todas em Sócrates, Platão e Aristóteles, e a qual nós retornamos. Está entendendo? Então, a discussão aqui, muito bem feita, aliás, do Júlio Cabreiro, ela tem este problema. Ela está discutindo como que eu saio de um conjunto de estereótipos para mergulhar em outro conjunto de estereótipos. Né? Então, se nesses dois casos, você vai estar fazendo uma filosofia de segunda mão, uma filosofia livresca, porque não está se apoiando na experiência concreta, tá certo? E não está penetrando naquele ponto onde a experiência individual concreta coincide com o que pode haver de mais universal. Está entendendo? Então, eliminando esta saltando em cima desta oposição entre o local e o universal. Digamos, o nacional e o universal. Peraí, nacional já é um conceito altamente elaborado. Não é isso? Ninguém tem uma experiência da nacionalidade Né? Então, a nacionalidade, você toma contato com ela através de uma língua que você aprendeu, lendo livros, conversando com pessoas, é uma imensa construção mental que você faz. Não sozinho, evidentemente, é uma construção coletiva, por assim dizer. Então, o nacional não é objeto de experiência concreta, de jeito nenhum. Para chegar a ter esta vivência do nacional, você já precisa ter todo um sistema de percepção, um sistema de participação no mundo já muito bem estruturado. Não é isso? Porém, a absorção da cultura é evidente que é importante. Se você salta por cima da sua cultura nacional e vai tentar absorver a europeia, você vai ficar meio capenga, porque, em primeiro lugar, para absorver a cultura estrangeira, você vai ter que aprender uma língua estrangeira, a qual você aprende através da sua, ou então você vai ter que lê-la em traduções para a sua própria língua, tá certo? Então, já é um processo bastante complexo de absorção, no qual o maior risco é desconectar esse aprendizado da consciência que você tem das suas experiências básicas. Né? Na verdade, quando você vai estudar numa faculdade, você é insistentemente convidado a esquecer essas experiências básicas e raciocinar a partir daqueles dados culturais prontos, já enormemente elaborados e às vezes já totalmente distorcidos, que você está recebendo. Então, isso é uma fábrica de jumento, evidentemente. Né? Então, não é assim que se filosofa, não é pela absorção da cultura universal, ou europeia ou americana, mas também não é da cultura nacional. É pela verdadeira confissão das experiências fundamentais. E confissão tem que ser feita de tal modo que aquela experiência individual mostra o que ela tem de universal. E ela tem que ser universal necessariamente, porque a minha individualização é posterior a isto. São essas experiências que me individualizaram. Então, elas não são características da minha individualidade, não, ao contrário, são a matriz universal da qual sai a minha individualidade. Estão acompanhando isso aqui? Então, tudo isso é um bocado difícil de expressar. Sobretudo é difícil de expressar na linguagem estabelecida da filosofia nacional. Ou da filosofia universitária, de algum modo. A filosofia, ela tem muito mais facilidade em lidar com conceitos que já vêm prontos e ficar, se manter no reino do argumento, que é o reino do produto de terceira mão. E você pode aprimorar os argumentos quanto você queira, você não vai se aproximar da realidade um milímetro. Então, eu acho que uma formação filosófica baseada nisso aí vai afastar o indivíduo das questões fundamentais para o resto da vida. Porque sempre que ele tratar de alguma questão que lhe parece fundamental, ele vai tratar a partir de conceitos já altamente elaborados que ele recebeu, e não a partir da experiência originária. Né? Por exemplo, eu coloquei aqui, você imagina as pessoas aprendendo lógica na faculdade e discutindo ali Deus. Não é isso? Então eu coloquei essa notinha. Se nenhum indivíduo humano pode ser conhecido mediante conceitos apenas, mas cada um requer a intimidade e uma troca de impressões indizíveis, por que Deus seria diferente disso? Toda discussão metafísica ou antimetafísica que não parte de uma longa intimidade pessoal com Deus não passa de fofoca da vizinhança. Deu muito bem. A intimidade pessoal com Deus não é uma coisa também fácil. Você pode até descobrir que ela é uma experiência originária, mas você só vai descobrir muito tempo depois. Então, por exemplo, eu lembro que Kant dizia que quando nós oramos, nós não estamos falando com Deus, estamos falando apenas conosco mesmos. E eu pensei, pô, durante um tempo eu rezei assim, eu estava falando apenas comigo mesmo. Quando é que eu percebi que eu estava falando com Deus? O traço diferencial existe, mas ele é difícil de perceber e ainda mais difícil de expressar. E eu inventei, descobri um jeito de expressar isto. Toda conversação tem como pano de fundo o que se chama em retórico auditório universal. Por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando apenas para estas pessoas, mas eu suponho um auditório universal que pode compreender o que eu estou falando. Não é isto? Quando você está falando para um auditório cujas pessoas você não conhece todas individualmente, você está falando para um auditório universal. Quer dizer, se entram umas pessoas e saem outras, seu discurso não vai mudar. Você está falando urbi et orbi para todo mundo. Toda conversa, inclusive as mais íntimas, supõe um auditório universal. Você veja, briga de marido e mulher, que é uma coisa mais íntima do que esta, cada um está intimamente apelando ao testemunho do auditório universal. Quer dizer, que se outros ouvissem, me dariam razão. Não é assim? Briga de pai e filho, mesma coisa. Que na hora que você pretende ter razão, você está o quê? Apelando ao auditório universal. Muito bem, quando você está orando ou se confessando a Deus, não há auditório universal. Só há Deus. É? Esta é uma diferença que eu posso dizer que ela é brutal. E quem tem a experiência sabe que é assim. E se Kant diz que quando nós oramos, nós estamos falando apenas para nós mesmos, quer dizer que ele nunca rezou direito na vida. Ele não sabe o que é. E não sabendo o que é rezar, ele escreveu toda uma filosofia da religião. E muitos outros têm feito a mesma coisa. Então eu digo, ó, se quer filosofar sobre a religião, se quer estudar metafísica, tá certo? Ou teologia natural, como queira chamá-la, filosofia da religião, etc, etc. Não faça isso. Não faça antes de você ter esta experiência. Porque daí você sabe de quem você está falando. Antes, você tem apenas um conceito. É? Eu digo, bom, então, este traço que eu dei é apenas um traço diferencial. Né? Onde existe um outro traço diferencial de que você falando com você mesmo, tá certo? Você não produz efeitos por causa disso. E a experiência das preces atendidas mostra uma ação por trás. Ação que não foi você que fez, né? E que, no entanto, acontece do jeito que você quis. Isso acontece 1.000 vezes, 2.000 vezes, 10.000 vezes. Sem essa experiência, você não sabe, você não tem ideia do que está falando quando pronuncia a palavra Deus. Tudo isso que é, toda essa experiência, não vou te dar um conceito de Deus. Mas olha, eu estou aqui casado com a Roxane, vai fazer 30 anos, eu não tenho um conceito de Roxane. Não tenho conceito nenhum. Né? Eu sei quem é ela. Então, eu digo, bom, eu conheço a Roxane, mas agora eu quero pensar Roxane. Eu posso pensar no rosto dela, posso pensar numa coisa que ela disse, mas eu não posso pensá-la como um todo. Hein? Isso não é pensável. Então, eu digo, qualquer ser humano, ele é cognoscível, mas não é pensável. O seu cachorro é cognoscível, mas não é pensável. Hein? Você pode pensar o nome dele, você pode pensar uma cena dele, você pode pensar uma imagem dele. Ele, você não vai pensar. Hein? Então, existem muitas coisas que são cognoscíveis, mas não são pensáveis. E Deus é uma delas. Né? Então, o esforço deveria ser para conhecê-lo antes de pensar nele. Não é isto? Conhecê-lo porque, pela experiência. Então, muitas pessoas perguntam assim, ah, mas então como é essa prece? Porque as preces prontas, etc., não devem servir para nada, tem que ser uma coisa pessoal. Ao contrário. As preces prontas existem, né? Porque elas são, por assim dizer, uma garantia de que você está falando com Deus e não com outra pessoa. Né? Se você for improvisar suas palavras, você pode voltar a falar só com você mesmo. Mas quando você diz, Pai Nosso que estás no céu, as palavras não são suas. Foram ditadas por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Deus. Né? Então você está falando com ele na linguagem que ele mandou falar com ele. E isto tem uma importância extraordinária. Então, a busca dessa experiência deveria preceder qualquer tentativa de filosofar a respeito da religião. Porque senão você vai filosofar a respeito de uma invenção humana chamada religião. Não é isso? Então, você tem um monte de doutrinas, você tem discussões teológicas que não acabam mais, você tem uma história, tem tudo isso, mas tudo isso é coisa que foi gente que fez. Não é isso? Mas tem uma parte da religião que não foi gente que fez, que é o fundador dela, porra. Né? E ele não é acessível por este meio que vocês estão usando, nem por meio de discussões metafísicas, nem por meio de estudar teologia. Só tem um jeito de conhecer, é falar com ele, né? E o que é falar com Deus? É a prece. Então, bom, você vai adquirir aí a prática da prece até que ela comece a funcionar, pô, né? Agora, você imagina você chegar para um neguinho que está estudando lógica e está lendo lá, eu estou lendo aqui o William Craig, estou lendo não sei quê, o que, Michael Dummett, etc, etc, e cheio de ideias sobre Deus na cabeça. Eu digo, mas tudo isso aí são conceitos de Deus, meu Deus do céu. E Deus não é uma coisa que pode ser conhecida por conceito, como você não é uma pessoa que pode ser conhecida por conceito. É? Quer dizer, a meio de uma pessoa conhecer outra é, vamos dizer, pela experiência direta de uma totalidade que você pode reconhecer quando ela se apresenta, mas que você não pode saber, você não pode representar mentalmente. Então não pode conhecer por pensamento, só pela presença, né? Então você imagina a quantidade de discussões filosóficas que existem no mundo no qual não há presença alguma. Não há sequer a presença do filósofo a ele mesmo. Quando eu leio David Hume ou leio Descartes, etc., tentando descrever a experiência que eles tiveram e ver como eles foram parar longe da experiência concreta, como eles estão lidando com conceitos em vez de falar da experiência mesmo, eu digo, mas que tragédia que aconteceu na filosofia durante séculos, né? Aquele negócio do Descartes, dele começar a, que está no meu livro sobre Descartes, ele começa a falar do eu concreto dele, contando a experiência, e daqui a pouco aquilo transformou num conceito universal de eu, do qual ele está tirando conclusões lógicas. E ele passa de uma clave para outra sem perceber. Eu digo, onde está esse cara? Quem é esse eu do qual ele está falando? Não, que um comete o mesmo erro, muitos cometem esse mesmo erro. Quando me perguntaram por que isso acontece, bom, eu diagnostiquei da seguinte maneira: esse pessoal tinha perdido a prática da confissão, e eles não tinham ainda meios narrativos de descrever suas experiências concretas reais. Esses meios são desenvolvidos pela literatura. E daí eu pensei, bom, quando que a literatura começou a sondar as experiências íntimas do ser humano? Então, o primeiro romance psicológico na Europa é A Princesa de Cleves, que aparece em 1678. Ah? E quando que a literatura alcança, vamos dizer, uma plena capacidade de expressão das experiências íntimas? Mais um pouco, mais ou menos ali entre Stendhal e Dostoiévski, Tolstói, e vai chegar no cúmulo, no suprassumo, no Marcel Proust, né? Que já é século XX. Então quer dizer que esses filósofos do século XVII, XVIII, etc., eles simplesmente não tinham instrumentos, nem os instrumentos religiosos para falar de si mesmos, nem os instrumentos literários. Então, esse eu do qual eles falam é um conceito, é um produto secundário, é uma peça de segunda mão. Nunca é o eu verdadeiro. O próprio Michel de Montaigne, que faz um esforço monstro para falar de si mesmo, ele usa tantos instrumentos retóricos que a gente também não sabe se ele está falando dele mesmo ou de um eu genérico inventado. E quando chegam os filósofos mesmo, Descartes, ou Hume, ou não, nem falar do Maquiavel, falo, mas esses caras estão tão enormemente distantes de si mesmos que eles só raciocinam sobre estereótipos, né? E antes do século XX, você não vai ver nenhum filósofo conseguir voltar. É só com o existencialismo, não. Bom, Kierkegaard faz isso um pouco. Quer dizer, ele raciocina a partir de certas experiências individuais cujo sentido universal ele consegue apreender. Mas quando você vê, por exemplo, Hegel, né, se identificando com a mente divina que está pensando o cosmos e produzindo a história, digo, ele está enganado, ele não é essa pessoa, né? Ele não fez nada disso, Isso é tudo um monte de conceito, pode estar certo, pode estar errado, mas não coincide com a pessoa dele, né? Então, esta inabilidade psicológica dos filósofos de 3 ou 4 séculos foi uma tragédia. Falei, bom, e é disso que nós temos que sair de algum modo, quer dizer, nós temos que voltar a conseguir falar das experiências fundamentais, como Sócrates falava. Não é isso? Bom, e isso foi um empenho da minha vida inteira. Então, foi nesse sentido que eu tomei essas notas aqui. Já está todo mundo cansado ainda? Dá para. Temos que fazer intervalo? Eu preciso de uma pausa, professor. Ah, então nós vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta, mas eu vou voltar no mesmo assunto, tá? Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Pode ir? Ouvindo? Então podemos ir? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então eu vou dar uma lida nesse negócio aqui e comentar. Então, não acredito que pelos próximos 30 ou 40 anos apareça nesse país alguém qualificado para fazer uma análise, muito menos uma análise crítica, do meu trabalho de filósofo, escritor e educador. O material que o documento é tão vasto, inabarcável e caótico, 9 décimos inéditos em livros e espalhados em apostilas e gravações de aula, que só alcançaram uma visão de conjunto da sua estrutura material já é esforço para uma vida inteira. Se não fizeram esse esforço nem com a obra do Mário Ferreira dos Santos, que é muito mais valiosa e pelo menos está praticamente toda impressa em livros, por que vão fazer com a minha? Pior, o Mário situa-se claramente em algum ponto da história do pensamento que o padre Carlo Beraldo descreveu como uma síntese, quase impossível, aliás, de pitagorismo e tomismo, ao passo que tudo que pensei, disse e escrevi foi sempre a resposta a uma situação cultural existencial imediata, sem a menor preocupação de definir nos termos de alguma corrente ou tradição. Na verdade, sempre tive horror visceral de problemas filosóficos genéricos, colocados como grandes questões teóricas, independentes do local e do tempo. Se algo aprendi, por exemplo, essa questão, tipo determinismo, livre-arbítrio, né, possibilidade, realidade, são questões teóricas já altamente elaboradas, que partem, vamos dizer, de conceitos relativamente estáveis e que podem alimentar discussões sem fim. Essas discussões, elas não levam nunca a coisa nenhuma. Por mais que você aprimore os instrumentos lógicos de discutir argumento e prova, você não vai chegar a coisa nenhuma, né? Sobretudo porque, vamos dizer, a busca do argumento final, probante, ela sempre pode ser impugnada pelo simples fato de que o ouvinte não quer conhecer o seu argumento. Então, tudo isso é inútil. A busca da prova final é a busca de uma espécie de poder coercitivo. Isso é isso, nós temos que conceder ao desconstrucionismo, né, que em grande parte usa a lógica, é uma maneira de você querer impor uma conclusão aos outros. Mas essa imposição não funciona muito. E, sobretudo, ela não é o problema da filosofia. O problema da filosofia é a descoberta, meu Deus do céu, e não a prova. Se algo aprendi com a filosofia espanhola de José Ortega y Gasset e Julián Marías, a cuja leitura deslumbrada consagrei tantas horas na minha juventude, é que toda pergunta formulada urbi et orbi, não sei se vocês conhecem esta expressão, o Papa que fala para a cidade e para o mundo, né? Para Roma e para o mundo, né? Não tem sentido nenhum, exceto aquele que cada um lhe atribua desde a sua circunstância histórica e biográfica, desde a circunstância histórica e biográfica muito peculiar que é a sua. Então, por que não abandonar logo as grandes perguntas e dedicar-nos a buscar uma orientação nessa circunstância, a compreender os fatores que determinaram o curso da nossa vida, moldam a nossa personalidade e geram, no mais das vezes, sem que o percebamos, as nossas opiniões? Muita gente pode dizer, bom, mas daí você está dissolvendo a filosofia na sua biografia individual. Falando, claro que você pode fazer isso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de recuar até experiências tão básicas que elas têm de ser universais necessariamente. Então é aquele ponto onde a máxima individualidade coincide com a universalidade. E não naquele ponto onde a individualidade diferencia o indivíduo dos outros. Tá? Na verdade, essa diferenciação é puramente cultural. Biologicamente, a diferença entre nós é irrelevante. Né? Mas culturalmente podemos diferir até o ponto de nos tornar mutuamente incompreensíveis. Então isso quer dizer que se você recua desde as questões pretensamente genéricas, universais, até a sua situação cultural, bom, então você pode estar realmente dissolvendo o universal no individual, no biográfico, por assim dizer. Mas Nietzsche achava que era exatamente isso que era para fazer. Ele achava que uma filosofia não passa de um conjunto de glândulas que produz uma reação psicológica individual. Eu não acho isso, tá certo? E a ideia de você raciocinar desde a sua biografia, ela pode ter dois sentidos. Quer dizer, um é a biografia que você efetivamente teve ao longo dos tempos. Isso pode esclarecer alguma coisa, mas de nada adiantará se você não voltar a experiências básicas que, por sua vez, dissolvem essa biografia em elementos universais constantes que estão presentes na base de toda a diferenciação biográfica humana. Não foi dessa maneira, afinal, que a filosofia começou? Um aspecto que chama a atenção nos diálogos socráticos é que o filósofo jamais parte das alturas gerais de uma questão pronta, mas extrai as questões da própria situação de discurso em que se confronta com seus cidadãos atenienses. Não é isto uma exigência elementar decorrente do nosso TY, conhece a ti mesmo? Como posso conhecer-me a mim mesmo se tudo o que faço é discutir pontos consagrados na bibliografia filosófica? E mais ainda, se eu faço não desde o empenho pessoal de orientar-me na existência, mas desde um papel social pronto, com um regulamento, um plano de carreira e critérios estabelecidos de aceitação e sucesso no meu grupo profissional, senão também numa patota ideológica. Ora, mas no empenho de você fugir desse papel social pronto, de estudante de filosofia, por exemplo, né, e recuar para uma circunstância mais concreta, você pode pensar assim, eu vou largar então essa filosofia pretensamente universal e raciocinar desde o nacional. Acontece que a nacionalidade também é um papel social pronto. Ela não é uma realidade básica. Então você está saindo, vamos dizer, de um tipo de esquema estereotipado para outro esquema estereotipado mais próximo de você. E aí que vantagem Maria leva? A filosofia, tal como a encontrei em Sócrates, era o processo pelo qual uma consciência se apropriava de si mesma e da sua situação na existência, buscando cada vez mais uma atitude responsável perante o conhecimento e a vida. Por exemplo, um primeiro elemento desta responsabilidade é eu distinguir, na minha experiência, o que é individual no sentido diferenciador e o que é individual no sentido puramente físico, vamos dizer, da individualidade física que está sujeita há condições que, por sua vez, são universais. Né? Esse processo era evidentemente inseparável do desenvolvimento da personalidade, da absorção e integração das várias dimensões da vida psíquica, incluindo as paixões e o inconsciente. mas também as correntes de ideias e opiniões em circulação que infectam as cabeças sem que essas tenham o menor controle sobre as influências recebidas. Por exemplo, quando se coloca este problema da universalidade versus nacionalidade, todo filósofo que coloca esta questão é porque ele recebeu a influência de uma corrente nacionalista que está em circulação na sociedade. Então, ele não está raciocinando desde elementos básicos, mas desde uma influência recebida, que ele, às vezes, ingenuamente, identifica como se fosse a sua situação originária. Não é isso? Chegou-se ao cúmulo de que uma coisa chamada consciência crítica se tornasse ela própria um dos meios mais eficientes de espalhar infecções. Não é isso? Então, o pessoal fala consciência crítica, o pensamento crítico, etc, etc, mas no fundo não tem crítica nenhuma, tem apenas a aceitação passiva de correntes de opinião que já vêm prontas, né? O filósofo era alguém no qual, em todas as circunstâncias da vida pessoal e pública, uma consciência centrada e sem hora de si predominava sobre a confusão interna e externa e contribuía de algum modo para restaurar a ordem nas almas em torno. A filosofia como profissão, tal como se exercia nas nossas universidades, mas também em muitas que não são nossas, não apenas nada tinha a ver com isso, mas era quase uma garantia de que a filosofia no seu sentido originário não poderia caber ali de maneira alguma, exceto talvez como idiosincrasia de esquisitões perfeitamente deslocados no ambiente. Porque, claro, no ambiente universitário você sempre vai encontrar alguém que pode estar fazendo um esforço para praticar a filosofia no seu sentido originário, e ele vai ser sempre uma figura exótica. Pode ser prezado ou desprezado pelo meio, mas é uma figura exótica e o que ele faz não expressa o que o meio está fazendo. Né? Tudo isso já estava claro para mim aos 20 e poucos anos. Mais tarde, aprendi em Erich Wögerin que o surgimento da filosofia na Grécia, perdida a síntese da civilização cosmológica, respondia à necessidade de buscar a ordem na sociedade por meio da ordem na alma do filósofo. Mas isso só confirmava algo que pessoalmente eu já estava buscando fazia tempo. Ora, agora aí temos uma ressalva. O Erich Wögerin diz que na civilização cosmológica, o modelo de ordem que se conhece é a identidade entre a estrutura social, a ordem política, etc., e a ordem do cosmos. Tá certo? Então, por exemplo, na China antiga, né, o imperador, quando ele acordava, ele tinha que percorrer um certo circuito dentro do palácio que correspondia à caminhada do Sol em volta da Terra. E que se o imperador não cumprisse esse ritual todo dia, ia dar uma desgraça, ia dar terremoto, fome, etc, etc. Então havia uma ligação direta entre, vamos dizer, a vida terrestre aqui e a ordem do cosmos, tá certo? Tudo isso expresso por uma rede muito complexa de símbolos e analogias, tá certo? Que de algum modo cuja presença você pode constatar, por exemplo, na arquitetura sacra, tá certo? Não só da Europa, mas do mundo inteiro, né? Acontece que, para o Erich Wögerin, a filosofia surge quando esta ordem cosmológica se desfaz, quer dizer, as pessoas não estão conseguindo mais se orientar nesta base. Ou seja, as diferenças e quase abismos entre o mundo da sociedade humana e o mundo cósmico se tornaram demasiado visíveis, então esta crença numa ordem cósmica, que é a mesma ordem da sociedade, ela vai se dissolvendo e começa a surgir confusão, perplexidade, dúvida, etc, etc. Então daí que surge a filosofia, como um esforço do indivíduo para descobrir a ordem da sua própria alma e exibi-la, por assim dizer, como novo princípio de ordem. Quer dizer, nós já não nos ordenamos de acordo com uma suposta ordem cósmica que nos modela, mas nos ordenamos de acordo com a alma de Sócrates, porque nós vemos que Sócrates está centrado, que ele sabe o que ele está fazendo, então a gente aprendendo com ele, ele também fica centrado e isso espalha a ordem em torno. Só há um problema. Os princípios da ordem cosmológica, eles não desaparecem, eles continuam vigentes ao longo de toda a história humana e até hoje. Então, o que acontece é que eles recuam, por assim dizer, por um subconsciente da sociedade, mas continuam atuando de alguma maneira, não é isso? Esse novo modelo de ordem, o princípio da alma, o princípio de ordem vindo da alma de Sócrates, ele não ficou, ele não se tornou um princípio de ordem na Grécia, né? Ele não se tornou novo, ele surgiu lá, mas ele não foi adotado por uma civilização, mas não sendo mais tarde no cristianismo. Como foi sem dúvida, quer dizer, a filosofia como força ordenadora da alma, ela só adquire uma vigência mesmo mais vasta na Europa. Mas localmente começam a surgir escolas de filosofia para cujos adeptos a ordem da filosofia é a ordem da alma. Claro que são filosofias já bem inferiores à de Sócrates, né, como a dos estoicos, dos epicuristas, etc, etc. Mas eles acreditavam piamente que a filosofia é a busca da ordem da alma e que é a única ordem que existe. Você não tem uma ordem externa que você possa copiar. Ao contrário, o mundo lhes aparece como um cenário de desordem. A sociedade é desordem, tá certo? Então, nós temos que buscar nossa ordem interior, porque é a única que existe. Porém, isso não quer dizer que os princípios e símbolos da ordem cosmológica tenham desaparecido. Ao contrário, tá certo? Eles não podem desaparecer, por quê? É absolutamente impossível para o ser humano viver dentro de um cenário físico que lhe pareça total desordem. Então, a ideia de uma ordem cósmica, ela continua vigente de algum modo. Tá certo? Ela pode passar por muitas modificações culturais ao longo do tempo. Por exemplo, a famosa transição, fala o Alexandre Coiré, do mundo fechado ao universo infinito. Tá certo? Então, quando chega na Renascença, a nova astronomia descobre a infinitude do universo e se passa da ideia daquele mundo fechado, com os círculos planetários, né? Você tem até várias imagens, vários mapas celestes daquele tempo que mostram então, a Terra no meio, os círculos planetários em torno, os círculos das estrelas fixas, até chegar ao trono de Deus. Né? Então, os caras descobriram, não é nada assim, nós estamos num universo que não tem centro, tá certo? Nós temos uma infinidade de centros possíveis e não tem um limite. Tá certo? E, bom, esta concepção astronômica, ela muda imediatamente todas as concepções culturais, ou as pessoas continuam raciocinando como se estivessem no centro do universo? Continuam do mesmo jeito. É? Não há nenhuma pessoa cujo universo humano seja construído em torno, digamos, da estrela Vega ou do Sol. Nenhuma faz isso. Então, é o tal negócio. A Terra, da qual nós falamos historicamente, é uma Terra imóvel. Toda a história humana se passa dentro de uma Terra cujo movimento é irrelevante. É ou não é assim? É um negócio que o Edmundo Russo fez uma conferência, a Terra não se move. Quer dizer, a Terra que para nós existe existencialmente e historicamente é uma Terra que continua tão imóvel quanto antes. E a ordem ou desordem do que nós observamos em torno é aferida pelo mesmo modelo de ordem cósmica que você tinha antes. Quando, no começo do século XX, o William Butler Yeats escreve o famoso soneto sobre o... Soneto não, é um poema sobre o anticristo que está rastejando para Jerusalém para nascer. Né? Então ele fala, por toda parte se instaurou a anarquia, o centro não segura mais, o centro se não cede, o centro cedeu. Esta imagem do centro, o que é? Ainda é a mesma imagem da velha ordem cósmica. Existe um centro e tudo se articula em torno desse centro. Esse centro é o próprio planeta Terra, onde nós estamos. Não é isso? Então, onde quer que você veja uma imagem de caos, aparece a mesma imagem do centro. Quer dizer, o pino do relógio quebrou. Então, os ponteiros estão se movendo a esmo. Tá certo? Não há outra maneira de representar ordem e desordem a não ser essa. Então, ela continua existindo. Mesmo que você já não creia nos princípios da ordem cosmológica antiga. A crença ou descrença pouco importa, porque são funções básicas quase que do cérebro humano. Né? Aproveitando a pergunta do Alessandro, eu não estou falando, não está esclarecendo muito para mim. Onde entra o advento de Jesus Cristo como o princípio ordenador da civilização. Nisso que você está explicando, ou não, não é, é, eu estou... Peraí, eu estou falando de uma coisa que aconteceu muito antes de Jesus Cristo, né? Sim, e você está dizendo que esses, toda essa ordem... Quando aparece Jesus Cristo, ele volta a ser representado como um centro. Sim. Ele é o centro, é o Sagrado Coração de Jesus, é o centro da realidade. Tanto que você ainda, você vê na Renascença, ainda se fazem mapas, representações cosmográficas, nas quais você tem o coração de Jesus no centro, e em volta você tem as órbitas planetárias, né? E em volta você tem o círculo das estrelas fixas, tá certo? Até você chegar ao trono de Deus, de maneira que o último ponto da escala coincide com o centro. Essa representação aparece na Renascença. Está entendendo? E quando você vê nessa representação, a órbita da Terra aparece com uma das órbitas em volta do Sagrado Coração de Jesus. Quer dizer, a Terra já não está no centro, o que está no centro é o Coração de Jesus. Mas a ideia de centro e periferia é a mesma. Então, nós nunca vamos escapar disso, né? Por exemplo, se você disser, bom, antigamente o pessoal acreditava, por exemplo, numa ordem zodiacal. Não é isso? Isso tem os 12 signos do zodíaco, que representam as 12 etapas do percurso solar. Pouco importante se a Terra que gira em torno do Sol ou o Sol que gira em torno da Terra. Então, representa 12 ou 12 etapas da vida humana, 12 regiões da Terra, 12 funções cognitivas básicas, etc, etc, etc, etc. Daí o sujeito diz, não é nada disso, quem ordena tudo é o cérebro. Né? Ele diz, muito bem, qual é a estrutura do cérebro? O cérebro tem 3 andares. Ele tem o cérebro mais primitivo, ou reptiliano, que tem embaixo. Em cima tem o sistema límbico e em volta tem o córtex. O sistema reptiliano rege os movimentos básicos e reflexos não condicionados, o sistema límbico rege as emoções e o córtex rege o universo das representações, né? E o córtex, por sua vez, se divide em 4 regiões básicas, né? Então você tem o quê? Você tem 12 conexões fundamentais, né? Então você está representando o cérebro zodiacalmente ainda, da mesma maneira. Então, quer dizer, existem certas imagens básicas de ordem que elas nunca vão desaparecer. Com inúmeras variações que dependem de que região da Terra, em que região da Terra você está. Você está falando do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Né? Tem essas variações locais, tem essas variações temporais que são de ordem cultural, mas o esquema permanece idêntico. Então, isso quer dizer que os símbolos e valores fundamentais da civilização cosmológica estão presentes. A ideia, por exemplo, o cérebro ordena tudo. Fala, escuta, você encontra isso, sabe onde? Na civilização egípcia. É? Só que era o cérebro de um sujeito, era o cérebro do rei. É? Ele é o resumo da ordem cósmica. Então, essas, vamos dizer, essas imagens fundamentais de ordem, elas não mudam. E quando eu, em pequenininho, eu tomo consciência do plano das direções do espaço, eu estou repetindo uma experiência milenar que aparece em todos esses símbolos. Está entendendo? Então aí eu recuei para o que existe de mais individual em mim, mais concretamente individual, quer dizer, fui eu que, era eu que estava lá, eu que vivenciei isto. E o que, que eu encontro ali? Uma estrutura simbólica universal. Tá entendendo? E não uma experiência individual diferenciante que me torne diferente dos outros. Então, é chegar neste fundo da experiência individual, que é ao mesmo tempo universal, é este que tem que ser o primeiro esforço do filósofo, que ele, se ele está procurando, né, a realidade fundamental, que é as bases de todo conhecimento possível, então, é aí que ele tem que chegar. Os elementos depois culturais que se acrescentam a isso, eles vão sendo integrados nessa estrutura básica. Bom, eu aprendi muita coisa, aprendi idioma, estudei filosofia, li mais isso, li mais aquilo, blá, blá, blá, blá. Mas tudo isso se integrou na mesma estrutura das direções do espaço na qual eu penetrei logo que nasci, e que foi uma das primeiras coisas que eu percebi na minha vida.